começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando mais uma vez. Diego Valadares está no ar. Conte para os amigos aí, Mundo Sertanejo já chegou para levar até vocês muita música, muitos alôs, muito carinho, muita energia positiva, como sempre, né? Estamos juntos e misturados todos os dias. Um abraço a todos vocês, amigos de toda a nossa rede de rádios, né? Afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, aos secretários, recepcionistas, aos faxineiros, enfim, a todos vocês da área técnica. Muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. E claro, graças a Deus, nós temos milhões de ouvintes diários pelo Brasil, sintonizados em todas as nossas emissoras afiliadas, né? Cada rádio tem o seu horário de exibir o nosso programa. Portanto, nós estamos no ar o dia todo, né? Praticamente 24 horas por dia, né? Nas madrugadas, ao meio-dia, nas tardes, ao anoitecer, nas noites, nós estamos no ar aí pelo Brasil inteiro através de toda a nossa rede de rádios. Além dos milhares de acessos diários que nós temos também no nosso site, Rádio Estúdio Brasil, os internautas que ouvem o nosso programa. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí pelo Brasil e pelo mundo, clicando, né, digitando radioestudiobrasil.com.br e ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei bebado fora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei bebado fora de hora. E nem se tá fosse da tona, ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Agora, ligando a cobra, chorando que

Rádio Natureza FM, em Sampaio, no Estadão do Tocantins. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Meu amigo Luiz Gustavo, em Pouso Alegre, sul de Minas, Rádio Web Rádio Minas, exibindo nosso programa também em Pouso Alegre e também a 90.9 todos os dias, a 1 da tarde, a 90.9 FM. Um abraço, Vander Rocha, o Neymar, a todos vocês amigos da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. A Irene, o Sabino, a galera da Mercearia do Coruja, o Samuel, a sua vovó, enfim, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo José Guilherme, aí em Pouso Alegre também, ouvinte do nosso programa. Vamos em frente, Kaique e Cadu, de Brasília para o Brasil inteiro, cantam Juntos e Misturado. Oh, perdão, perdão. Juntos no Amor. É, Diego Valadares. Cantam Kaique e Cadu, Juntos no Amor. E aí, Cadu? Vamos pra balada? Simbora, Kaique. Vamos, saco de... Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. E vamos que vamos! É Kaique e Cadu num pedaço. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Maravilha, maravilha, Juntos no Amor, cantaram bonito, Kaique e Cadu, essa dupla canta bonito, né? Minha querida Josiane Martins, em Inocência, Mato Grosso, minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco também, ligada no nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Adir Alves, em Córrego Fundo, Rádio Clube FM, exibindo o nosso programa, um abraço, Jean Carlos, a Lohane Oliveira, a Darília Gonçalves, a todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Marli Santos, em Guarapari, a Dona Odete, o grupo Cantos em Cantos, todos vocês, amigos, ouvindo o nosso programa pela rádio Sim AM, todo o estado do Espírito Santo. O Everest Souza em Viana, muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Sander Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, ouvinte do nosso programa, a Vilma Fernandes, todos os amigos, familiares, amigos, aí em Caetitu, a Marília, todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Eva Teodoro, em Água Limpa também, que é município de Berilo, Rádio Ará FM, nossa parceira, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Daniel canta, fale um pouco de nós dois. Saber que te perdi não foi pior.

achava que era dono da razão. Eu tinha você sempre em minhas mãos e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha. E entreguei feito um bobo, pensando que era só minha. Te procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Eu achava que era dono da razão, que tinha você sempre em minhas mãos. De repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Convido pra cantar comigo meu grande amigo Kleber Moreno, da banda Contágio Mato Grossense. Simbora, Valoni, vamos falar de amor. Te procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Achava que era o dono da razão. Eu tinha você sempre em minhas mãos e de repente tudo acabou. Você foi embora e me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Achava que era dono da razão e tinha você sempre em minhas mãos. E de repente tudo acabou. Você foi embora e me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Lene Silva, sempre interagindo comigo no Facebook. Ela mora em Santo Luís do Paruá e ouve nosso programa pela Tropical FM. Muito obrigado, viu? Minha querida Natália Silva, em Comodoro, Mato Grosso, também ouvinte do nosso programa. A Francisca Eli Lopes, em Viçosa, ouvinte da FM da Paz. Muito obrigado. Rio Grande do Norte, um beijo para vocês aí, viu? Afonso Mendes, na Fazenda Taboado, meu amigo Cirilo, no Mercado Municipal, em São Francisco, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, tu viu? Minha querida Laurinda e família, o grupo Precata de Couro, né? E toda a comunidade quilombola de Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, Minas Gerais. Todo mundo ligado aí na Beira Rio FM, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado. Minha querida Lucimar, da Rádio Patriarca AM, aí de Cacilândia, Mato Grosso, né? Lucimar, todos da equipe da Rádio Patriarca Patriarca AM, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, exibindo o nosso programa. Ivani Hipólito, em Cacilândia, também no Mato Grosso, ligada no nosso programa. A Yolanda e o seu João de Quindão, também o Zé Peixe e o Cido, né? O Ademilson e a Lúcia. Um abraço a todos vocês, viu? Comunidade quilombola também, em Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, estadão de Minas Gerais. Ouvintes da Beira Rio FM, valeu Zé dos Passos, cabra danado! Vamos em frente, Jorge e Matheus cantam A Hora é Agora. Oh,

nosso amor recuou. Noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada, e mais nada. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto Munhoz, em São Caetano do Sul, São Paulo, né? A Cristiane Lima Moreira, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Fran Gomes, Francisco Gomes, em Açailândia, no Maranhão. Pedrinho Maranhão, todos vocês, muito obrigado, viu? Simone Santos, em Açailândia, também aí no Estadão do Maranhão. Ouvintes da Marconi FM, um abraço, muito obrigado. A Mabili Cordeiro, Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM, um beijo para vocês. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da Talismã FM, muito obrigado, viu? Fabiana Castro, em Córrego Fundo, Minas Gerais, ouvinte aí da Clube FM, muito obrigado. A Ceissa Lopes, em Mata Verde, Minas Gerais, também, ouvinte da Talismã FM. Kleber Santana, em Porto Seguro, na Bahia, não perde o nosso programa. Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais. A Franciele Rodrigues, em Cuiabá, no Mato Grosso. Alan Sérgio, todos os nossos amigos da ABC Shalom e da Tropical FM, que também exibe o nosso programa em Cuiabá. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí pelo carinho. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo. Volta semana que vem. Bom final de semana para todos. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Não combinam com volante. Bebida alcoólica e volante não combinam. Tenham todos um bom final de semana, na paz de Deus. Muita alegria, muita paz, muito amor, muito beijo na boca. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Brasil. Antes, porém, Kimberley Pires canta para vocês, encerrando a semana, encerrando o programa de hoje, que foi muito bom, graças a Deus, né? Então pega eu, canta Kimberley Pires. Tchau, Brasil. Carente de amor e o desejo bateu, tá querendo pegar alguém pra pagar o fogo seu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Me leva pra sua casa, o seu bombeiro sou eu. Vou te ensinar umas cositas que ainda não conheceu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Carente de amor e o desejo bateu, tá querendo pegar alguém pra pagar o fogo seu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Me leva pra sua casa, o seu bombeiro sou eu. Vou te ensinar umas cositas que ainda não conheceu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.